sozinha que estou, eu vejo teu rosto em cada olhar. Olho pra mim mesmo, amor, volto a te encontrar. Mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis, assim vou ficar, vai ser assim pra sempre, vou te amar. Você está ouvindo o Musical Trianon.

jogo de cartas marcadas. Essa droga de sonho não vai dar em nada. Eu ao longo da vida parei em você. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Eu erro maior, eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero você. ZYK 650, Rádio Trianon, São Paulo. AM 740, radiotrianon.com.br. PSD! Eleus Spaiva, secretário estadual da Saúde. O PSD é o partido do bom senso e do diálogo. O nosso trabalho é sempre a favor das soluções que resolvam os problemas das pessoas. Nosso compromisso é com a saúde. Junto com o governador Tarcísio, estamos trabalhando para ampliar os serviços especializados de saúde por todo o estado. Consultas com especialistas, exame com alta tecnologia, telemedicina, tudo mais rápido e mais perto de você. PSD! Quer dizer, eu tenho esperança. I hope. Quer dizer, eu participo. I hope. Quer dizer, eu ajudo. I hope. Quer dizer, eu cuido. I hope. I hope. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Silva, deputado federal, e Rafael Silva, deputado estadual. O PSD é o partido do diálogo, afinal, é conversando que a gente se entende. É assim que vamos construir soluções reais para os problemas das pessoas. Apoiar o idoso, a inclusão das pessoas com deficiência e trabalhar para quem mais precisa. Fazer o justo com coragem e independência. Tudo isso na parceria com o governador Tarcísio. PSD! ZYK 650, Rádio Trianon, São Paulo. AM 740, radiotrianon.com.br. A sua noite é muito melhor aqui na Trianon. Será que é sonho meu? Quantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero só você. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. De ser criança, de a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos me aclaram, me guiam dentro da escuridão. Seus pés

você me engana ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah. Onde está você agora? Agora. Rádio Trianon. Aumenta a graça em te viver. Yeah. Ah. E sai sem eu dizer. O tanto que eu gosto, não escondo quanto gosto de você. Yeah, yeah, yeah. E o coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver. Eu amei te ver, eu amei te ver. Quase ninguém vê. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver. Yeah, yeah. Ah, e sai sem eu dizer. Tanto que eu gosto, me desmancho quando encosto em você. Yeah, yeah, yeah. E o coração dispara, tropeça, quase para. Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro. Eu amei te ver, eu amei te ver. Dispara, tropeça, quase para. Me laço no teu beijo, abraço teu desejo. A mão ampara a calma e encosta lá na alma. E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo. Da boca sai, não para, é o coração que fala. E o laço é certeiro, metades por inteiro. Sete, quatro, zero, Trianon.

7-4-0 Trianon. Rádio Trianon. Não há como doer para decidir. ZYK650, Rádio Trianon, São Paulo, AM740, radiotrianon.com.br. Uma palavra de fé e esperança para você. Trianon AM740, a mais paulista das rádios. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue. Perdido em pecados, a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Talvez eu não tenha fé suficiente para fazer com que todas as promessas venham a se cumprir. Mas de qualquer forma eu creio nisto. Eu creio na hora em que estamos vivendo. E com experiência própria, diz: eu não choro mais por causa dos meus pecados. Deus me perdoou. Eu não choro mais. O amor de Deus é puro, sublime, singular. É leal, inesgotável, e ninguém traduzirá. É além do céu, do profundo mar também. Oh, tão grande amor, que perdoa o pecador. Deus me perdoou, com seu grande amor. A Deus a minha prece de louvor e gratidão, para sempre relembrar do amor da salvação. Deus me perdoou com seu grande amor. Eu não choro mais porque Jesus me perdoou. Deus me perdoou. Seu grande amor, eu Jesus me perdoou. Eu não choro mais, porque Jesus me perdoou. Prometer é também avisar. Já pensou se Deus não avisasse? As nuvens se escurecem, o vento sopra, os céus trovejam e os relâmpagos avisam que vem chuva sobre a terra. Todos devem estar preparados, porque sempre o aviso vem com antecedência. Prometer, promessa, é obrigar-se verbalmente, ou mesmo por escrito, a fazer alguma coisa. Nós temos o exemplo de Maria, a Virgem Maria. Maria não tinha de crer que a virgem que conceberia seria ela. Se alguém lhe perguntasse acerca do assunto antes que o anjo lhe falasse, ela talvez nem soubesse do que se tratava. Ela não sabia que a virgem que conceberia seria ela. Aquela virgem que Isaías viu 720 e tantos anos, por aí assim, conceber e dar à luz o Messias, dar à luz o Filho de Deus. Alguns anos atrás, a senhora que está me ouvindo, não sabia que este que está ao teu lado seria teu marido. Você nem o conhecia para começar. E você não sabia também que estes que estão ao teu lado, estas crianças, estavam nele, passaram para o seu ventre, e você deu à luz, e hoje são seus filhos queridos. Olhe para a fisionomia de cada um. Você já conheceu antes? Você os viu antes? Você pensou nisto antes? Maria não tinha de crer que a virgem que conceberia seria ela. Mas como uma filha de Deus que cria nos profetas, nas escrituras, logicamente ela creu que uma virgem conceberia. Isto é certo. Ela só não podia dizer, esta sou eu. Quantas não pensaram assim quando Isaías profetizou? Aquelas moças mais ricas, filhas de sacerdotes, porque só Deus e eles sabem o que significa o Messias para eles. O jactancioso gentil, gentílico, é que está pisando nisto, com seus cravos e ferraduras. A quem foi dado o Messias? A quem foi dado Cristo? A quem foi dado a palavra? A quem foi dado a mensagem? Mas aqui está, as promessas se cumprem independentemente da fé. Parece que é chocante o assunto. Não. Isto é correto. Você vê que Sara sorriu dentro da tenda enquanto Eloí fazia a promessa do filho para Abraão. Agora, Sara cria no Deus de Abraão. Ela não era uma incrédula. Ela descreu da sua própria condição. É Ela se julgou incapaz. Ela não tinha condição própria. Quando era nova, era estéril. Agora, quanto mais depois de velha, com seus dias passados. Mas a promessa não dependia dela crer ou não. A promessa de Deus não depende do homem crer ou não. Ela se cumprirá. Agora, a quem vem esta promessa é que se torna mais difícil. Porque se há uma promessa a meu respeito, se há uma promessa a seu respeito, quem somos nós para evadirmos? Nós corremos daqui para ali, mudamos daqui para acolá, mas aquilo tem que se cumprir. Você vê, associando ao caso de Sara, nós temos os discípulos no caminho de Emaús, nós temos o caso de São Tomé. Isso não os excluiu do quadro. É porque a coisa era grande demais. Ouvintes, pensemos aqui um pouquinho somente. Nisto, prometer é também avisar. Já pensou se Deus não avisasse? Já pensou se Deus não avisasse antes do dilúvio? A mensagem de Noé foi um aviso, o que era também uma promessa. A minha mãe prometeu muitas vezes me corrigir se eu fizesse tal coisa assim que não deveria fazer. Então era uma promessa, aviso, o que ela cumpria exatamente caso eu não atendesse. Tudo inclui a fé, não resta dúvida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o próprio Deus sabe que, sendo Ele infinito e tendo coisas que os olhos jamais viram, os olhos humanos jamais viram, tendo coisas que o coração do homem jamais pôde imaginar, então Ele sabe perfeitamente que talvez eu não tenha fé suficiente para fazer com que todas as promessas venham se cumprir. Mas de qualquer forma eu creio nisto, Ele sabe. Eu creio na hora em que estamos vivendo, se tratando da mensagem do instante, se tratando da mensagem do momento. Noé cria na mensagem do dia. A promessa era esta, que o mundo acabaria em água. Essa promessa era um aviso. Ela tinha juízo, porém tinha graça. A graça era a arca que aponta para Jesus Cristo. E a mensagem não conduz a quem quer que seja a não ser a Cristo. Ele prometeu a primeira vinda. E você vê que hoje todo mundo cristão comemora a sua primeira vinda, o Natal. O Natal do comércio. Tudo depois que passa, então o comércio explora. É o dia do pai, é o dia da mãe, é o dia da criança, é isto, é aquilo, é o Natal. O Natal do passado. Mas se esses que comemoram o Natal hoje vivessem quando Jesus veio a primeira vez, talvez fossem eles aqueles que mais gritariam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Comemorar a história da independência do Brasil. Mas se você estivesse lá na hora, estaria no grito do Ipiranga? Daria sua própria vida? Independência ou morte? Comemorar a história é muito fácil. E o nascimento de Jesus virou uma história religiosa. Mas todos têm que saber que aquilo um dia foi promessa. promessa difícil de ser crida, uma virgem conceber e dar à luz um filho. E tornou-se mais difícil de ser crida pelos próprios religiosos a maneira que ele veio, simples numa manjedoura. E ali estava o cumprimento da maior promessa de então. Ora, se se comemora a primeira vinda, por que então não crer e preparar-se para a sua segunda vinda? Por que então não fechar o comércio? Por que então não entrar na tenda e escutar isto? Se crê que ele veio a primeira vez, tão contrário aos canais humanos, eclesiásticos, tradicionais, a segunda vinda seria, de acordo com a posição da falsa igreja, de acordo com a sua posição social agora, para você ver. Se a primeira não foi assim, muito menos a segunda, ele virá fazer um rapto, como Romeu raptou Julieta. Jesus Cristo raptará sua noiva. O mundo não verá. Essa história que o mercado fechou, que o piloto desapareceu, isso tudo é falta de revelação. Isso tudo é para vender discos. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso. Pare um pouquinho. Pense nisto aqui um pouquinho. A segunda vinda tornou-se mais importante agora, porque aquela já se cumpriu e nos introduziu num caminho estreito e espinhoso, porque estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. E ele disse: eu sou esse caminho. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso, negando-nos a nós mesmos e tomando as nossas cruzes. É certo, mas que tal a segunda vinda? A segunda vinda nos introduzirá na recompensa, na glória eterna, no gozo infinito. Ora, isso é digno de ser bem acentuado, bem enfatizado. A sua primeira vinda nos introduziu no caminho estreito e espinhoso. A sua primeira vinda hoje é assunto de comércio, é história religiosa. Mas que tal? Será que sua segunda vinda vai também fazer comércio? Não. A sua segunda vinda tirará todos aqueles que entraram no caminho estreito e espinhoso e levará para a glória eterna por 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, e logo ele descerá para introduzir o milênio. Então acabou todo o comércio da grande meretriz de Apocalipse 17. A sua segunda vinda não será comemorada a não ser pela sua própria esposa, pela sua igreja genuína. Então não haverá nenhum comércio de sua segunda vinda como há da primeira vinda. Mas fique aqui: a primeira vinda te introduziu no caminho estreito e espinhoso pela promessa de Deus. Você não sabia dela antes. A segunda vinda nos introduzirá na recompensa, no reino de glória eterna, no gozo infinito. Na terra temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito. o que prometeu é fiel e pode cumprir o que prometeu. Daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito que terão no céu de luz. Gozo infinito no céu haverá quando chegarmos à Santa Sião. Deus enxugará dos que vencerem as tribulações. Senhor, nós vamos prosseguindo pela promessa que o Senhor tem nos feito através da tua santa palavra. Pedimos a ti que aceites a fé de cada ouvinte na promessa da segunda vinda do reino restaurado, em nome de Jesus Cristo, dando saúde e paz para todos quantos têm entrado por essa estrada estreita, por este caminho espinhoso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus dá-nos promessa, Deus cumpre o que diz. Sofres e gemes na forja da dor. Muito bem, amados ouvintes do programa Fé para Vencer o Mundo, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Este programa é apresentado diariamente às 6 horas da manhã e de segunda a sábado às 22 horas. Programa Fé para Vencer o Mundo, uma palavra poderosa a seu favor. Nós, aqui na capital de São Paulo, estamos à sua disposição, prezados ouvintes, à vossa disposição. E se você deseja solicitar a literatura De Volta à Palavra original, faça uso de nosso telefone 2292-7274. Nós temos cultos nas quartas-feiras às 19h30, aos domingos às 9 horas da manhã e também às 17 horas, na Rua São Leopoldo, número 163, no Belenzinho. Se Deus permitir, voltaremos com esta programação amanhã, neste mesmo horário. E até lá! YK 650, Rádio Trianon, São Paulo. AM 740, radiotrianon.com.br. Os principais destaques do dia, você ouve agora com José Luiz Filho. Trianon em notícias. Boa noite, 22h34 minutos. Choveu forte no começo da noite na capital paulista e região metropolitana. Tem vários bairros da capital sem energia elétrica e semáforos. Choveu, apagou. Amanhã tem Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na Colômbia, o início do jogo é às 21h, hora Brasília. Neymar está sofrendo uma ação trabalhista na França de uma brasileira que trabalhou de empregada doméstica na casa dele quase 2 anos e não foi registrada. Trabalhava muito acima da jornada de trabalho semanal na França, que é de 40 horas, e não tinha folga. Diz que trabalhava em regime de quase escravidão. Ela pleiteia agora como indenização quase 2 milhões de reais. Neymar não se manifestou. Essa senhora, que trabalhou até 15 dias antes de dar à luz ao quarto filho, não tinha documentação legal para viver na França. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assinou uma portaria dificultando o trabalho de supermercados e farmácias em domingos e feriados, precisando de uma negociação coletiva entre sindicatos patronal e de trabalhadores, ou de leis municipais. Realmente isso vem agora preocupando os donos desses estabelecimentos comerciais. E destaco também, chegaram hoje a São Paulo os brasileiros que vieram da faixa de Gaza. Alguns já estão em Guarulhos e outros no interior em local não divulgado. Destaco também, amanhã rodízio de veículos normal na capital paulista, já que o feriadão não é prolongado, apenas hoje. Portanto, amanhã e sexta, funcionando normal o rodízio de veículos. Palmeiras contrata o primeiro reforço para 2024. O jogador Aníbal Moreno, que atuava no futebol argentino. Ele vai ser médio volante no Verdão. No próximo dia 25, não este sábado, mas no outro, eleição presidencial no Corinthians. Aí a disputa está bastante acirrada. Estatais voltam a fechar o ano no prejuízo no governo Lula, apesar de terem dado lucro tanto nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro. Repetindo, então, o ministro do Trabalho assinou uma portaria que dificulta a abertura de supermercados e farmácias em domingos e feriados, precisando agora de uma negociação coletiva entre sindicatos patronais e de trabalhadores, ou então de lei municipal. José Luiz, ao vivo para o Jornalismo Trianon. Agora, vem aí o musical Trianon, e lembrando que nesta sexta, Taylor Swift começa sua temporada de shows aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, neste próximo fim de semana, em São Paulo, na semana que vem. E a partir de amanhã, meu caro Fabiano, retomando os shows RBD na capital, agora no Allianz Parque. Serão 4 shows entre amanhã e domingo. Esperamos que não ocorram arrastões. Amanhã tem mais, na quinta-feira já, 16 de novembro, metade já. Caindo, o tempo passa rápido, o ano chegando. E amanhã a gente volta com as principais notícias, os principais destaques do dia. E ainda vai ser de calor e vai diminuir no final de semana, e há risco de novo de temporais, principalmente com fortes rajadas de vento. Hoje, vendaval lá em Ribeirão Preto, tempestade de areia, nós tivemos às vezes lá em Manaus. Amanhã tem mais. Até lá. A sua noite é muito melhor aqui na Trianon. Escuta, tô precisando de alguém pra me desabafar. Tô arrasada, tô sofrendo, deixa eu te contar. Perdi o amor, o grande amor da minha vida. Amigo, ele jogou tudo pro alto e foi embora. Minha cabeça tá girando a 100 por hora. Nessa loucura eu não encontro uma saída. Amiga, minha mulher também brincou com meu coração. Apaixonado, me entreguei inteiro em suas mãos. Sem mais nem menos, me tirou da sua vida. Sente aqui comigo, não se desespere. Seja mais você, reaja, não se entregue. Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida. Qualquer dia desses o amor responde. Ele sabe bem quem tá certo ou errado. Quem sabe amanhã eles se arrependam, que jamais deviam nos deixar de lado. Minha mulher também brincou com meu coração. E apaixonado eu me entreguei inteiro em suas mãos. Sem mais nem menos, me tirou da sua vida. Sente aqui comigo, não se desespere. Seja mais você, reaja, não se entregue. Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida. Qualquer dia desses o amor responde. Ele sabe bem quem tá certo ou errado. Quem sabe amanhã ele se arrependa e jamais deviam nos deixar de lado. Aqui comigo, não se desespere. Seja mais você, reaja, não se entregue. Deixe que o tempo é o melhor remédio pra curar essa ferida. Qualquer dia desse, o amor responde. Ele sabe.

tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim. E aí, canta comigo. Abusou. E aí? Você. Você abusou. Olá, você. Linda do mundo, e eu queria alguém bem no fundo do coração ganhar você e não querer. É porque eu não quero que nada aconteça. Deve ser porque eu não ando bem da cabeça. Ou eu já cansei de acreditar. Trianon AM 740. Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Me morda, que eu me arrependo, chego quase a desmaiar. Te os beijos, senhor, isso toda. Te deixo bem doida, a ser de joia. Amorzinho, como é bom repousar nesse seu colo, descansar da relação. E um carinho desperta e depois dá os afagos. Poder recomeçar, me faz. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz um dengo, me faz um chamego, me faz um dengo, me faz um chamego, me faz um dengo, me faz um chamego, me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné, me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Se quiser minha mãe, me agarre e me morda, eu chego quase a desmaiar. Te dou mil beijos, te ouço toda. Te deixo bem doida, a sede esvairá. Amorzinho, amorzinho, como é bom, bom repousar nesse teu colo, descansar da relação. E um carinho ao despertar, e depois novos afagos pra poder recomeçar. Sossego, café. Sossego. Café. Eu quero. O que, é que você quer, Martim? Eje! Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia. Pretendo também me embrear no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transformar seu sangue no meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer um dengo pra um cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer um dengo pra um cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizada pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografada pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de ver com essa desritmia. Tem logo bem curacimento, me chegou de porta lá da Bolívia. Vem logo bem curacimento, me chegou de porta lá da Bolívia. Vem curacimento, me chegou de porta. Eu quero me esconder debaixo desta sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também embrear desses seus cabelos. Preciso transfundir seu século no meu coração, que é tão vagabundo. Me deixa te trazer num dengo pra nunca fumar. Os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água quente desse olhar fino. Que bom é ser fotografada, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disritmia. Vem, circo! Vem logo, vem curaço meu, que chegou de bordo lá da Bolívia. Vem logo, vem curaço meu, que chegou de bordo lá da Bolívia. Vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem curar sua branca que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. tem coração negro. Lá da Bolívia. Um fogo queimou dentro de mim, que não tem mais jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar, preciso aprender os mistérios do fogo pra te incendiar. Passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio pra me levar. Preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar. Musical Trianon. A vontade de te ver, a saudade de você é o que me trouxe aqui. Eu confesso que pensei em esperar você voltar, por isso eu vim. Olhar nos olhos, sentir o coração batendo perto do meu, perto do meu. Gosto de beijar seu rosto, cheiro do seu cabelo, e quando você encosta em mim o tempo esquenta. Eu vim com você, quando estou com você. A saudade de você é o que me trouxe aqui. Eu confesso que pensei em esperar você voltar, pois eu vim pra te olhar nos olhos, sentir o coração batendo perto do meu, perto do meu. Gosto de beijar seu rosto, o cheiro do seu cabelo, e quando você encosta em mim o tempo esquenta. Eu vim com mil estrelas embrulhadas num papel, pra te provar que existe amor maior que o céu. Quando estou com você, quando estou com você. Eu vim com mil estrelas embrulhadas num papel, pra te provar que existe amor maior que o céu. Quando estou com você, quando estou com você, yeah. Eu vim com mil estrelas embrulhadas num papel, pra te provar que existe amor maior que o céu. Quando estou com você, quando estou. Fui te sobre o rio Beirute ou Madagascar. Toda a terra produzida, nada, nada mais. E minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos. Musical Trianon. Tu pañuelo perfumado para que yo

te impedir. Se a vida é pessoa de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Sim, não há nada que eu possa fazer. A gente não pode impedir. Vida cansou de ensinar. Sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Musical Trianon.

frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Eu levei